Antes, a gente vai sair do ar para colocar equipamentos aqui no estúdio e na volta a gente já volta com o nosso transmissor principal. Nós estamos com o transmissor reserva, ainda operando com o som em mono, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai sair do ar e na volta já volta com o nosso transmissor principal e também na potência máxima que você vai se acostumar a ouvir a Rádio Cidade de Campos Sales. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Você não vai dar me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone. Vida boa. Uma conversa civilizada, sempre esperando uma crítica. Vilão. Disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações. Corações disputando quem é mais forte. Obrigado, Diego, Vitor Hugo. Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite de cantar essa moda linda com a gente. Alô, meninos, sucesso pra vocês. Ouça! Obrigado a vocês. 103,5 FM. Tomo, não dou conta de pagar. O escuro do meu quarto tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. E vou pros meus rolês pra te esquecer e volto cada vez pensando mais, mais. Mas de mim não sai mais, mais. É uma pra frente e dois pra trás. Olha o cadido, aê. E nega, volta pro seu nego. Ou então eu bebo, nega, volta pro seu nego. Ou então eu bebo, ou então eu bebo, nega, volta. Ou então eu bebo, ou então eu bebo, nega, volta pro seu nego. Ou então eu bebo, ou então eu bebo. Volta, nega, volta pro seu nego. Conta de pagar. O escuro do meu quarto tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. E vou pros meus rolês pra te esquecer e volto cada vez pensando mais, mais. Mas de mim não sai mais, mais. É um pra frente e dois pra trás. Solta a voz aí. E nega, relacionamento e sente um alívio. Já passei por isso. Sabe quando a gente mete o louco na cidade sem medo? Também já fiz isso e ainda tô fazendo. Eu já morri batons pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém no nível. Falta de maturidade. Foi invade, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa, a gente sabe. E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Sabe que dá de buscar ainda não é pra... Mas ela paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém no nível. Só acho amor em conta de mim. Foi invade, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no mal. Eu fui um planta, a gente sabe. Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa, a gente sabe. Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não vai dar. Sobre seu rosto, mais outro na mesa da ponta. Pão com manteiga que tanto você. Eu preparei com as entradas pro cinema. Mais tarde um jantar à luz do mel pra comemorar o nosso dia. Que eu te conheci, veio dos meus sonhos, ó meu tanto pedi. Hoje faz 3 anos que eu te amo. beijo quente pra te acordar. Você gosta de sonhar olhando as estrelas.